A vida por um fio. O rap botou nesse desafio. Tá aí pra quem não viu. Chama as fãs do Brasil. Solta o vinil. Solta o vídeo. Estranho o repente. Não se acha um street. Meu time é das três. Restrito com xixi. A vida por um fio. O rap botou nesse desafio. Tá aí pra quem não viu. Chama as fãs do Brasil. Solta o vinil. Solta o vídeo. Estranho o repente. Não se acha um street. Meu time é das três. Maldita essa guerra na terra que não deixa o homem ser livre e sonhar. Isso me erra, comédia, meus planos com os manos já vão começar, já fiquei um tempo calado, bolado, lamento, agora vim pra conquistar. Momento é revanche, levante, avante, parado, sem chance, vão te atropelar, olha lá. Maldade na mente, tem gente da gente morrendo em fila de hospital. Tem gente que morre no corre, mas ninguém socorre sem grana nem pra funeral. Tipo manda chuva na chuva, dei fuga, murunga que tava acesa, apagou. Um tapa de luva, camisa bermuda, me diz quem ajuda e qual é seu valor. Carente de livro, comida, psico, pesado, valor invertido, caneta e papel, lembrança, já fui réu, é preciso maldade, sistema, perigo, pensamento vaga, se espalha, cortando, coma, subindo, saindo da lona. Sigo minha saga, escrevendo com a alma fluindo, meu rap é um soco, toma. Rap é uma daga, uma faca afiada, que corta, derruba, exemplar, parasita, desculpa, playboy, não é tectória, verdade precisa ser dita. Maldade destrói, humildade constrói, patriota, fofoca, conversa, leia, atrasar de ninguém, comédia não vem, que um dia cê planta e no outro cê meia. A vida por um fio. O rap botou nesse desafio. Tá aí pra quem não viu. Chama as fãs do Brasil. Solta o vinil. Solta o vídeo. Estranho o repente. Não se acha um street. Meu time é das três. Restrito com xixi. A vida por um fio. O rap botou nesse desafio. Tá aí pra quem não viu. Chama as fãs do Brasil. Solta o vinil. Solta o vídeo. Estranho o repente. Não se acha um street. Meu time é das três. Restrito com xixi. A vida por um fio, mundo maluco e frio. Lutado de louco, pouco lazer, muito desafio. Tanta alma conheço, em poucas delas confio. Inveja que vai te matar, inimigo brotar, vou lutar pra correr. Mentira na veja, batista, bandeja, verme que rasteja, desonho crescer. Tenta, mas nunca vai ser, atento na luta, confere o cachê. Mente pensante faz pela tremer, bonde pesado, visão de 3D. Na guerra meu povo morrendo, financiada pelos tubarões. Vacina vencida no plano homicida, sistema extermina, elimina milhões. Lucra milhões, cria grilhões, televisões, balões do café. AR-15 menor de 14, 13 no 12 não virou Pelé. Tá aí pra quem não viu, solta o vinil. Futuro do Brasil, manuseando fuzil. É tio, helicóptero entupido de colombiana. Pichador tira 8 de cana, ladrão de merenda, só Copacabana.